área de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Desde casa em Ubatuba, Pernambuco, Guarujá, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela... Te desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você. Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma maravilha.